O ano que terminou há pouco mais de 3 semanas, 4 semanas, é um ano onde tivemos vários destaques a falar de João. O João Coração, se vocês se recordam, e João Pedro Paes, mas também, naturalmente, o destaque, já aqui falámos várias vezes, e a propósito é mais na altura do Meu Bem, falámos várias vezes de João Só e os Abandonados. Então, enfim, a vantagem que temos aqui, quinta-feira, saber que desde domingo andamos aqui a falar deste seu álbum de estreia e que, efetivamente, nos agradou bastante e tem agradado aqui os nossos ouvintes, nomeadamente aqui este que, no momento em que estamos a falar, já há um segundo single, que é precisamente o Amarte. Antes de mais, agradecer à disponibilidade do João para estar connosco, para falarmos sobre este álbum. Bem-vindo aqui à Boa Nova. João, quando é que percebeu que estava na altura de ter a sua voz e a sua banda em disco? Já foi aqui há uns 2 anos quando surgiu a oportunidade de gravar este disco. E acho que desde sempre que gosto de música e já acompanho há alguns anos, e acho que era uma questão de tempo até termos um produto final que quiséssemos mostrar ao mundo em Portugal deste caso. Acordei de manhã, ainda meio baralhado, de ter sido tua estrela. Daquele filme alugado, deixámos o Bruce Lee entregue às artes marciais. Quando olhaste para mim, sem efeitos especiais, amar-te, vou amar-te. Se é o que tu queres, eu vou amar. Se é o que tu queres, eu vou amar-te. Fui ter contigo ao café, não me cansei de olhar para ti. Disseste, mata-me a sede, tira-me daqui. E o mercúrio subiu, e eu não sou de pedra para uma Vênus como tu. Trabalho, e nós tivemos aqui há 2 semanas o Jorge Cruz, a propósito do Diabo na Cruz. Jorge Cruz, que de algum modo está no seu caminho também com a produção deste álbum. Destes 11 temas, onde é que está o dedo de Jorge Cruz? Eu acho que o Jorge teve um papel muito importante na direção do disco, no sentido em que nós, se calhar, estávamos a tocar as músicas, ou estavam muito longas, ou estavam muito curtas, e o papel dele foi uma intervenção na banda, mais antes do disco, para podermos ter um som mais homogéneo. Acho que o dedo dele está em todo lado, não na estrutura das canções, nem na composição, mas no som. A Flor Caveira é um movimento assim, em que o João Só também se revê. Quer dizer, eu tenho muitos amigos na Flor Caveira. Exatamente. Não me revejo muito no movimento porque não faço o mesmo tipo de música que eles. Uhum. Gosto muito, acho que tem músicos muito talentosos e sou amigo do meu par. E acho que sim, é um movimento importante, mas acho que não estamos no mesmo sítio. Sempre apontado como o gajo que canta aquilo que já foi cantado. Não quero ter que dar mais voltas ao sentido para me encaixar. Está aqui com os abandonados, pode apresentá-los, aliás, eu gosto que os apresente, uma vez que o João, por sua vez, voz e coros e guitarra acústica e elétrica, faz as despesas da casa. Quem são as pessoas que estão consigo nesta banda? Quem são os abandonados? Não é? Ora bem, os abandonados são o António Fontes no piano e nos teclados. O António é o meu amigo mais antigo da banda. É uma pessoa que confio muito em estúdio e nos ensaios, porque tem uma formação musical justíssima e é uma ótima pessoa com muito bom gosto. Depois temos o Zé Preguiça na guitarra, que também andou comigo na escola. Uhum. É um ano mais novo que eu conheci-o sempre tocarmos nos intervalos e acabei por convidar. convidar para a minha banda aí. E é um dos melhores guitarristas, certamente, que andam aí. Depois temos no baixo, temos o Paulo Jesus, que é assim o meu irmão mais velho da banda, que é um grande músico também e é quem é o nosso road manager, é quem trata de nós na estrada. E é um grande homem. Assim como o Nuno Canina, que é o baterista, que eu conheci por ter feito um campo de férias com ele quando eu tinha apenas 13 anos e pela sua atividade profissional de tocar bateria, sempre me chamou a atenção e quando precisei de um baterista foi a primeira pessoa que eu pensei. E tenho uma sorte enorme de tocar com estes músicos. No entanto, aqui e ali têm participações ainda. E há pouco te falava aqui no Foco Aveira, lembrei que tinha participação aqui dos Pontos Negros também. Enfim, com Palmas e Coros, não é? Com o Jonathan Pires e o Filipe Sousa. Tem o Jorge Cruz na produção do álbum e para além de ter aqui um solo de guitarra, não é? No, coisas deste género. Exatamente. E vai buscar ainda ao Pedro Vidal e a Benedita Pinto Basto. A Benedita Pinto Basto é que é aí que tem que nos apresentar, de facto, porque é um nome que, pelo menos a mim, e posso estar distraído, me tem passado ao lado. A Benedita Pinto Basto é a minha irmã. Ah, pronto. Aí está a distração. A minha irmã, achei que era a voz que se adequava mais àquela canção. Uma grande cantora. Uhum. Mas ela tem também... Está na área da música ou foi um desafio seu pessoal? Não, foi um desafio pessoal. Foi um desafio pessoal. Se calhar sou desleixado, serei trapalhão se não estás ao meu lado. Quem me apanhará no chão? Se calhar sou antiquado, estarei fora de moda. Não desprezar as sobras. Se calhar é o peso e a medida. Se calhar é assim a vida. Vamos ser só tu. Imaginava, este mundo é corrompido e não se dá por nada. Se calhar sou especial, e o que é que isso quer dizer? Sofrer. Se calhar sou cantor, entre notas e compassos, misturo um pouco de amor e canto os teus traços. Este mundo é corrompido e não se dá por nada. Se calhar é o peso e a medida. Se calhar é assim a vida. Vamos ser. Tal como eu imaginava, este mundo é corrompido e não se dá por nada. rezam aqui as crónicas de que o João tem raízes em Coimbra. É verdade, eu nasci em Coimbra. Portanto, é assim, nosso quase conterrâneo, não é? É. Vicissitudes da vida fizeram que fosse para Lisboa. O regressar a Coimbra, e que sei que vai estar em Coimbra em março, ao vivo, março, abril, perdão, em abril, é importante para si, ou melhor assim, tem alguma coisa de diferente? Claro que sim, eu saí de Coimbra quando ainda era muito novo, tinha 9 anos, meu pai veio trabalhar para Lisboa e viemos todos para Lisboa, mas é sempre bom voltar a Coimbra porque tenho muitos amigos em Coimbra e gosto muito de Coimbra. É a minha cidade, cada vez que lá vou. É especial, já fizemos a FNAC de Coimbra e foi muito bom com os Black Fits. Mais uma daquelas histórias que nunca ficam para a história. Jogos em que morreste sem sequer passar de nível. O que afinal já esqueceste e achavas inesquecível. Mais uma daquelas cenas que nunca saem de cena. Um daqueles passatempos extremamente inadequados. Tipo estás a ouvir em plena casa de fados. Alguém de quem já gostaste, mas com quem já não se pode e que te vem com uma cassete. Agora que tens um iPod e mais coisas desse género, tipo tu e tipo eu, tipo o Tilinte já era, tipo o dia te morreu. E outras coisas depois então associado a Abandonados, veio-me à memória Os Demitidos, não é? do Jorge Palma. Não é? Dizem as crónicas também que Os Demitidos era porque o Jorge Palma, não os acessos de menos bom humor, acabava por os demitir e voltava mais tarde a entregar a banda. Os Abandonados não é para abandonar. Não, os Abandonados é para ficar. João Sai Abandonados é um nome que soa bem, exatamente. Mas que... gosto muito deles todos. Não, são claramente para manter. Combina bem com o Só e os Abandonados. É verdade. Uhum. Esse cuidado, no nome não só, transparece aqui no cuidado que teve na parte de design do próprio disco. Já várias vezes falámos aqui com outras bandas e que nos diziam que os discos, além dos bits e dos bytes, né, que estão associados ali à parte do carbono, né, se não for assim, se não for algo diferente, propicia ainda mais o download. Ou seja, o disco passa a ser uma forma de arte também, não é? Claro. Houve, percebemos esse cuidado. A quem é que devemos também aqui o grafismo e se era isto mesmo que tinha idealizado? O grafismo deve-se a dois grandes amigos meus. O meu é o meu primo. Um é o Pedro Lucas, que faz parte de uma banda que são os velhos. Uhum. E outro é o Gonçalo Pontes, que está a estudar arquitetura e que é meu primo. Eu tive em cima de todo o processo, por isso não tenho jeito para grafismo, mas eles fizeram o que nós queríamos, basicamente. Uhum. Tivemos muito cuidado em relação ao disco. E associam este grafismo, isto tudo, à própria página que disponibilizam na internet. Exatamente. Hoje em dia, acha que a montra da música passa muito por aí? Acho que sim. Acho que é um excelente cartão de visita e uma ótima oportunidade para ouvir as músicas de um artista que está na dúvida ou que se quer conhecer melhor. Justo contas com a cabeça de amigos esquecidos, de namoros que correram mal e dos dias que nem foram corridos. Mas quando olho para ti, vejo um mar que não acaba, conversas que parecem não ter fim e um princípio que ninguém apaga. Tu dizes que eu não tenho noção da vida, mas és a minha taça sempre erguida. Só me desenrolo como um novelo quando te encostas e te mexo no cabelo. Olhas para mim com os olhos a brilhar e fico a saber que não me vais deixar. Deixar. Divido agora a cabeça, vejo prioridades, preocupações e saudades, hipóteses de ter uma vida. Sento-me contigo ao lado, espreitas na minha história as coisas escondidas na memória, e assim se passa um bom bocado. Tu dizes que eu não tenho noção da vida, mas és a minha taça sempre erguida. Só me desenrolo e te mexo no cabelo. Olhas para mim com os olhos a brilhar e fico a saber que não me vais deixar. Deixar. Deixar. Só me desenrolo como um novelo quando te encostas e te mexo no cabelo. Olhas para mim com os olhos a brilhar e fico a saber que não me vais deixar. Deixar. Um investimento num videoclipe, portanto, primeiro no meu bem e agora, ao que sabemos, dentro de dias sairá do termo Amarte. É um custo financeiro também, não é? Não é da parte da banda uma frustração perceber que em canal aberto os videoclipes têm pouco espaço para passar? Sim, eu acho que têm pouco espaço, mas acho que têm que ser feitos. Têm que ser feitos. Acho que é um cartão de visita como o MySpace é. É mesmo importante as pessoas que conhecem a música ou que ouvem e gostam associarem a música à banda. E só assim, mesmo no, o YouTube é um canal com imensa projeção e o vídeo do meu bem tem sido muito bem cotado e muitas pessoas têm visto. Está satisfeito com a divulgação da banda? Ou seja, a maneira como o João Só e os Abandonados estão a chegar ao público, era isto que premeditava? Ou acha que há canais que podem ser melhor explorados ainda para que as pessoas saibam quem são? Eu acho que estamos muito no princípio. Nós estamos a fazer o que chama o caminho das pedras, que é dar concertos, dar-nos a conhecer. E acho que ainda falta algum tempo até nos estabelecermos no mercado e na música. Mas acho que cada coisa há seu tempo e estamos muito entusiasmados agora com os concertos que temos marcados e acho que temos que olhar em frente e não nos precipitar. Em termos de concertos, vão dar, aliás, aqui falamos várias vezes de algumas casas que neste momento são casas paradigmáticas na divulgação de bandas novas, e ainda bem que assim é, e uma delas, vocês vão estar em março, e daí há pouco falava no mês de março, que é a Galeria do Sossego, em Beja, dos nossos amigos do Virgem Suta, não é? Há pouco tempo falámos aqui. Esse circuito acaba por ser uma boa maneira de divulgação da banda. Vão aos maus hábitos, não é? Vão estar... Eu acho que sim, acho que é importante começarmos por... Eu sou da filosofia que mais vale ter sítios pequenos cheios do que sítios grandes vazios. Uhum. E acho que temos que começar. começar a estabelecer o nosso nome assim, nesta maneira que estamos a fazer, e estou muito contente com todo o processo de divulgação do disco. Anda daí, salta lá de vez, ficar no precipício é uma estupidez. Rapaz, pareces um pateta a vaguear nas profundezas da filosofia incerta. Mestre rápido, quero ouvir-te dizer que o medo dos homens já não te faz ferir. Olha para o dia, o teu inferno gelado. Se não fores o mal da vida, fico desconfiado. Ao olhar para ti, o sol já não quer nascer e o lado escuro da lua começa a aparecer. Sai dessa ilusão. Sabes que o amor também chega ao pior vilão. Sabes bem quando ouves dizer que o homem também chora, mas nunca por prazer. Fica onde estás, não te deixes cair, porque há uma voz sussurrando. Anda daí, salta lá de vez, ficar no precipício é uma estupidez. Falamos aqui no Jorge Palma, percebi que o Jorge Palma é uma influência vossa. E então, e no vosso MySpace, então, eu fui à procura e tem aqui coisas que vão tão distantes, desde os The Beatles, passando por os Traveling Wilburys, para quem não se recorda, que era um projeto que unia vários guitarristas, como o Tom Petty, Bob Dylan, se me recordo, exatamente, e até o Rui Veloso. São bandas que habitualmente o João ouve quando vai no carro, por exemplo. Sim, eu agora tento ouvir no carro os discos novos que eu compro. Uhum. Eu ouço Beatles, eu não me lembro de ouvir mais nada em pequeno. A minha mãe sempre gostou muito dos Beatles, eu ouço os Beatles, os da Who, o Tom Petty. Desde miúdo tenho os discos todos dessa malta toda. Uhum. Agora procuro, são as minhas grandes influências, mas agora procuro ouvir o que é que está a passar também nos meus contemporâneos. O João está nos 20 e alguns anos, não é? Tenho 21. Portanto, são nomes que não lhe são contemporâneos. Portanto, é verdade. Portanto, assim, a parte destes discos, os Traveling Wilburys, assim, eu sou um pouco mais velho e recordo-me da saída desses álbuns que tenho e guardo religiosamente em vinil. Uhum. Portanto, há aqui a influência porque percebi da sua mãe, daquilo que ouvia. Né? Hoje em dia, no entanto, faz um som que é um som que a malta mais nova, né, e as pessoas da sua idade e mais novas conseguem consumir. Acha que é um revivalismo que estamos a ter hoje em dia na música também? Vamos buscar coisas mais antigas e estamos a dar-lhe roupagem do século XXI? Eu acho que sim, acho que isso acaba por acontecer em todas as décadas, não é? As pessoas vão sempre buscar as influências e renová-las. Eu acho que isso é bom, é uma espécie de reciclagem, sem estragar o original. Não quero nem saber o que trazes vestido. Podes nem vir a condizer que eu ligo bem contigo. Quero ficar sentado a ver-te rir, sem nada marcado, nem pressa para fugir. Quando eu digo que gosto de ti é pouco. Quando eu digo que és bonito, tu dizes que eu sou louco. Não foi o mundo que enlouqueceu. O que tu queres sou eu. Diz-me qualquer coisa ao ouvido que estás apaixonada e que queres ficar comigo. Sem ter motivo, para simplesmente dizer que quero estar contigo. Para dançarmos os dois e o que vem depois é de cada um, é de cada um. Quando eu digo que gosto de ti é pouco, quando eu aqui em Oliveira do Hospital, não sei se conhece, teríamos muito gosto em recebê-lo aqui em Oliveira do Hospital. É uma pena, aliás, não estarmos a gravar aqui em estúdio, mas enfim, haverá mais oportunidades naturalmente disso acontecer. Mas imagino que vem aqui em Oliveira do Hospital e que pode trazer consigo duas bandas. Diz assim, há um concerto com o João Só e que o João Só pode escolher duas bandas para atuarem com ele. Sim. Quem é que escolheria neste momento? Olha, não sei, se calhar convidava o Jorge Palmo, talvez. Já cá esteve. E convidava os Pontos Negros. Os Pontos Negros. Muito bem. Também já foram nossos convidados, mas aqui no estúdio, não em concerto. Agora, o outro desafio. Imagino que vem uma banda internacional e que vem a Portugal. Sim. E vai atuar no Atlântico, por exemplo. E que vai convidar o João Só e Abandonados para fazer a primeira parte. De que banda gostaria muito de fazer a primeira parte? Olha, hoje em dia, não sei, os Oasis acabaram. Gostava muito de fazer isso com os Oasis. Mas gostava imenso de dizer isso com o Tom Petty, que ele ainda está aí a dar concertos. And Art Breakers. É verdade. Muito bem, nunca sabe. Ver o mundo com esses olhos deve ser tão diferente. Como será a sensação? Vai querer mexer no nível. E último desafio. Imagino que vai haver um disco de tributo a uma banda ou um autor português. Sim. E convidavam o João Só para fazer uma versão de um tema. Sim. De que banda ou autor gostaria muito de fazer uma versão e já agora que tema que escolheria? Olha, não sei, já é um bocadinho difícil, mas talvez do Rui Veloso, de uma música do primeiro disco dele, que é Donzela Didel. Donzela Didel, não é? Aliás, que já há uma versão, se não me engano, dos Clã. Exato, dos Clã, acho que não é Donzela Didel. Eu tenho ideia que sim. Os Clã fizeram uma versão, foi do Bairro do Oriente. Ah, sim, mas também é o Vê Lá Bem, Donzela Didel, não é esse tema? Sim. Então há uma versão dos Clã. Então, claro, não sabia. Muito bem. Curiosamente, há pouco tempo, o Rui Veloso foi também aqui mencionado pelos Monstro Mau. Não sei se conhece, uma banda lá acima de Braga. O que eles gostariam de fazer era a versão do tema, deixa eu ver se me... do Trolha da Ariosa. Tudo isto são referências suas, não é? Já teve a oportunidade de partilhar palco, de estar, por exemplo, com o Rui Veloso, não? Partilhar palco, só quando era mais novo. Eu sou amigo do Rui Veloso, gosto muito dele. Tem essa facilidade, não é? Sim. Muda e sais calada. Queres ou não queres estar aqui? O que é que tens? Não tenho nada. Não sejas assim. Diz-me o que é que se está a passar. É de ti ou de mim? Já não tens muito por onde pegar. É para me fechares a porta. Não me enganas com gargalhadas. E quando eu te digo que o amor é uma doença, tu pões-me de castigo. Condenas-me à indiferença. Olhos dá para ver. Não precisas de dizer seja o que for. Dá lá o braço a torcer. Mostra que também te cruzas com a dor. Ouve o que eu te digo. Não penses que não podes vacilar. Desabafa comigo. Meu ombro é fraco, mas dá para chorar. E quando dobras o riso em alegrias disfarçadas, é para me fechares a porta. Não me enganas com gargalhadas. E quando eu te digo que o amor é uma doença, os vozes da rádio que estão aqui na Boa Nova, que em Portugal, quem se quer conhecer, conhece. Portanto, quem pretende fazer um dueto, uma participação, que tem sido fácil. No seu caso, todas estas participações e estes projetos para lançar este disco, foi fácil para si ou houve aqui algum passar pelo deserto? Quer dizer, é sempre um bocadinho difícil até vermos o disco a sair. Eu acho que há sempre um trabalho intenso e muito tempo dedicado, mas acho que é gratificante e é relativamente fácil. Acho que se uma pessoa tiver consciência e se quiser muito, consegue fazer qualquer coisa. O disco sai por uma editora consagrada, neste caso agora pela Art House, e com ligação à Valentim de Carvalho. Se não houvesse uma editora para lançar o disco, teríamos João só como edição de autor? Claro, certamente. Nunca viu forçado a ter a editora para que o disco estivesse cá fora? Sim, nunca foi. O disco ia sair de qualquer maneira. E, no entanto, foi gravar um dos estúdios mais antigos que temos em Portugal, no Paço de Arcos, né, com o Nelson Carvalho, com o virtuoso, como aqui já foi chamado, Nelson Carvalho. Hoje em dia, já aqui fora dito várias vezes, é mais fácil gravar, portanto, quase que em casa já se consegue fazer um disco. No entanto, a boa sonoridade é notória. Claro que assim, e as coisas custam dinheiro, não é? Claro. Se portanto, não houvesse o apoio de uma editora, teria a edição do autor. Teríamos um disco semelhante a este? Eu acho que sim, porque nem que eu tivesse uns anos a juntar dinheiro para poder pagar um estúdio, porque eu acho que agora que gravei com o Nelson, acho que vai ser difícil gravar sem ele outra vez. E temos planos para gravar com ele já o próximo. É uma pessoa bastante acessível e correu tudo muito bem. Nós também tocamos bem ao vivo, por isso acho que estávamos preparados para os acontecimentos. João Só, qual é o seu melhor ambiente? É ao vivo ou é ao estúdio? Acho que são coisas muito diferentes. Eu acho que em estúdio nós preocupamos mais em fazer um bom disco, com bons arranjos, canções mais curtas, e ao vivo aproveitamos para experimentar mais coisas, mas acho que são ambientes diferentes e gostamos muito dos dois. Sigo a estrela de neon por entre a neve sintética no meio dos presentes, procuro a tua presença. Eu sei que não sou nenhum santo. Eu sei que não sou nenhum santo, mas não me deixes no Natal em branco. Frasco de incenso, falta-me a coroa para mago. Pego no carrinho e avanço pelo supermercado. Para pastor falta-me o queijo, mas já me sinto ajoelhado. O Natal que eu mais desejo é um Natal ao teu lado. Eu sei que não sou nenhum santo. Eu sei que não sou nenhum santo, mas não me deixes no Natal em branco. Coros de estrelas cadentes ecoam, os corredores numerados jinglam, os sinos, o trenó importado. O Elvis sonha com um Natal nevado, mas tudo o que eu quero é um Natal ao teu lado. Mas não me deixes no Natal em branco. Mas não me deixes no Natal em branco. Não me deixes no Natal em branco. Não me deixes no com o Natal entendeu que devia ter um tema propício à época do ano. É um tema que já tinham ou criaram precisamente para sair nessa altura? Não, foi feito por encomenda. A MTV na altura pediu uma música de Natal e acabei por compor a música de raiz e fiquei contente com o resultado. E daí disponibilizarem para que as pessoas pudessem ouvir. Os concertos ao vivo, hoje em dia, aliás, algum tempo atrás, como já aqui há pouco tempo alguém falou, tinham-se concertos para ajudar a vender os discos. Hoje tem que ser ao contrário, não é? O disco, enfim, vale o que vale, enfim, em termos financeiros, em alguns casos é mesmo um risco muito grande, não é? No entanto, o que sabemos é que os concertos acabam por ser, neste momento, alguma maneira de pagar estes investimentos, não é? E no entanto, o João Só tem já aqui uma palópia de concertos para os próximos meses. Onde é que vão estar e assim, onde é que está com expectativa de ir? Não sei, nós temos muita coisa que ainda não está anunciada e que já está confirmada, festas de várias câmaras principais. A ideia é não pararmos agora até o fim do ano. Eu gosto sempre de tocar dentro do sítio, mas sim, acho que vai correr mais. Em termos de concertos, o que é que as pessoas podem esperar de João Só e Abandonados? Para quem ainda não viu, que é o meu caso. Acho que podem esperar uma noite divertida, com canções e com espaço para o público também se exprimir. Esse single foi uma escolha vossa, pessoal, da banda? Teve também um dedo condão da própria editora? Sim, foi escolhido entre a banda e a editora, foi uma votação. Eu, quando ouvi o álbum, gostei muito do tema A Marte, mas não só. Claro, e o Cresce Desaparece, também acho. Tem a noção de que este álbum tem aqui vários potenciais singles, embora, vamos pôr singles entre aspas, a gente sabe o que single é hoje, não é? O tempo do single em vinil, que tinha de facto uma noção de single mesmo que saía para venda, hoje perdeu-se um bocado, não Hoje é mais uma ideia radiofónica que praticamente outra coisa. Mas tem a noção de que, efetivamente, este disco pode ter aqui mais temas fortes, né? Aquilo que alguns chamam de orelhudos. Sim, eu acho que sim, acho que vamos trabalhar para isso. Isto diz que não vai ficar por aqui, não é? Temos, pelo menos na mente, usar mais duas músicas. E assim, já tem ideia de que músicas seriam essas? Ver se coincide com as nossas ideias? Eu acho que seria talvez a canção de Isqueiro, que é a última música, e o Namoro em Dó, por exemplo. Não sei, não tenho certeza. Então, mas pode acrescentar-lhe aquele que é o nosso aposta pessoal, que é o Cresce e Desaparece. Muito bem. João, olha, agradecer a disponibilidade que você teve para estar aqui na Boa Nova. É claro que a esperança que ficamos é que na próxima, e porque sabemos que vem naturalmente aí mais discos, é essa esperança que nós temos, e a convicção da força de vontade que tem. A ideia que temos e esperamos é que, de facto, na próxima esteja aqui na Boa Nova, não é? Que seja aqui em estúdio, porque temos condições de gravar aqui um acústico e teríamos muito gosto que o estivesse aqui connosco. Sim. Estar atentos aos sítios onde vai estar em concerto e nunca sabe se quando é que não irá aqui mesmo à Boa Nova, não é? Sim. Obrigado por tudo. Obrigado, nós. Obrigado. Lá para me rir, não estou contente. Rio para não insistir, para não dar um passo em frente. Mas isso é crónico, isso não volta atrás. Deixas-me atónito, deixas-me em paz. E pelas minhas contas, há muito menos prós que contras. É melhor deixar-me em paz. Vê se foges de mim, já não consigo correr. A rua ainda é comprida, mas não deixo de te ver. Vai para um sítio qualquer quando estou de cabeça fria. Não te querem ir ao fundo, deixa-me a rua vazia. Sai-me da frente do mundo e antes que eu tropece, cresce e desaparece. Cresce e desaparece. Cresce e desaparece. A maçã envenenada que me deste a provar foi a prova comprovada que não eras de fiar. Isso não volta atrás, deixas-me atónito, deixas-me incapaz. E pelas minhas contas, o teu veneno tem os contras que não me deixam em paz. Vê se foges de mim, já não consigo correr. A rua ainda é comprida, mas não deixo de te ver. Vai para um sítio qualquer enquanto estou de cabeça fria. Não te querem ir ao fundo, deixa-me a rua vazia. Sai-me da frente do mundo e antes que eu tropece, cresce e desaparece.